Thank you.

Paul 8, Charlie Paul 8. 608, obrigado, bom trabalho. Sou Salvador, vamo 233, passa 1500, na Guarulhos. Uma 233, passa a Rádio Ferraz, Sul, para a 23900, após 2000 km, direto elétrico. 360, 2000, vou elétrico, gol no 233. Salvador, proveniente do setor norte da cidade. Ok, obrigado. Para o 0, 7 0, é chegada a 230. Chama agora o controle de Salvador em 120 decimal 8 com voo. 208, gol. Agora, após o último passo de gratileza, após o da marcha. Passo 234, confirme que precisou com o Boeing da Gol no final do segundo zero. Passo 234, após a passagem do traço que fosse autorizado a linha de manter o segundo zero, ou 4234. Também da morte da Gol, 7-4. Zero, que é a padrão, chama em pronto para regulagem, não posso estar aqui pelo zero, atrevo 2, 2, 2, 3. Você tem condição de apresentar de dia, formação para a direção. Zero, 7, 9, autorizando a descida para a direção 0, 5, 0, 2, 3. 4264, decorado, passando 400. 4234, estava autorizado para a medida de voo 350. Sobe de, sobe para o 350, então nós subiu 214, 254. Aqui, sequência 125, decimal 45, altera 126, decimal 85, pode ser. Norte, pista livre, terminal no 093. Azul 917, mano, correção no solo 47, direita, 1219, falou. Da Madras. 453, o vento 050 graus, 04 nós, que é da 1013, cruzado por 10. acordo com a minha programação, aguarde pista livre, que legal, no 013. 013. Vamos 092, no Salo 52, direita no 209, Salo. 209. Após o ponto do ATR da Zuma Curta, autorizado a olhar e manter o pistão no zero. 223, controle de Salvador. 80 milhas oeste de Salvador, permanecendo 180. Com a avaliação 2370, 126, decimal zero, alterna 128, decimal 8, bom dia. Sala 56, direita, no 2º decimal, 9, sala. 5, chama o controle no 20 decimal 8. Foi 08, bom dia. Bom dia, o carro 6179. Eu vou continuar com a Bahia, contato com a Rádio Colares, Bahia para a Liga 3403, São Juan. Via São Juan para o 3403179.